Caixas 17, página 134. O fogo ardia mais forte de cada vez que Richard se encontrava com ela, o que fez todos os dias da semana seguinte. Mas a dor desse ato e a dor de abandonar William Henry, de o imaginar grumete no navio, obrigaram-no a voltar para o rumo. Os seus dias passaram a ser uma mancha esbatida de Anne-Marie, do rosto preocupado do pai, de William Henry a chorar muito ao longe, entre o vasto mar, de sexo e música, cobras-capelo e rum. Rum para chegar ao esquecimento, ao fim de cada horrível excesso. Detestava a cabra francesa, mas não conseguia fartar-se dela. Pior ainda, detestava-se a si próprio. Depois, um belo dia, ela enviou-lhe um recado, por intermédio do Will Insull, avisando de que não poderia encontrar-se com ele durante algum tempo. Mas não se justificou. Desconcertado com o assunto, Insull não conseguiu dar qualquer razão, exceto que a aldraba já não estava na porta do seu ninho e calculava que tivesse ficado em casa da senhora Barton. Não aguento perder os dois, pensou Richard, enquanto vagueava em busca de ambos. O que sinto por ela é básico, é metal vulgar, pesado e escuro como chumbo. Assim como posso entristecer-me com a sua perda? O fogo ainda me consome. Desistindo da busca, passava os dias dentro da Cooper's Arms, bebendo rum, sem falar, fosse com quem fosse, a pena seca e o papel em branco, depois de os ter ido buscar para escrever ao Sr. James Thistlethwaite. Por favor, Jim, diz-me o que fazer, implorou Dick ao primo James farmacêutico. Sou um boticário, não um médico da alma, e é a alma do pobre Richard que está doente. Não, não atribuo as culpas a essa mulher. Ela é meramente um sintoma da doença que o invadiu depois do afogamento do William Henry. Pensas que realmente se afogou? O primo James farmacêutico acenou com ênfase. Não tenho a mínima dúvida, suspirou. A princípio pensei que era melhor para o Richard acalentar esperanças, mas quando começou a beber rum, mudei de ideias. A alma dele precisa de um médico e o rum não lhe trará a cura. Só que o reverendo James é um ministro demasiado efervescente, objetou Dick. Tu é que tens bom senso e consegues ver todos os ângulos, não ele. Imagina que tento falar-lhe nessa rameira francesa. Partiria com o livro de orações numa mão e o crucifixo na outra para combater uma cria de Satanás, porque seria assim que haveria. Porém, penso que ela é apenas uma intrometida, muito atraída por Richard. Por que será que nunca percebe que as mulheres gostam dele? É verdade, Jim, já o deves ter visto. Como havia anos que as suas duas filhas solteironas, com cara de cogumelo, estavam apaixonadas pelo primo Richard, o primo James farmacêutico não teve qualquer hesitação em acenar, enfaticamente, uma segunda vez. No dia 27 de setembro, Richard estava encharcado em rum até ao âmago, quando recebeu um recado de Anne-Marie Latour, dizendo que voltara à sua residência e estava a morrer de desejo de estar com ele. Deu um salto da cadeira e partiu a correr. Richard, que maravilha ver-te, mon cher, mon cher. Puxou-o para dentro, cobriu-lhe o rosto de beijos, tirou-lhe o chapéu e o casaco, ronronou, murmurou e falou-lhe docemente. Porquê? Perguntou ele, recuando, decidido a ser dessa vez senhor de si próprio. Porque não pude ver-te durante uma semana? Porque a senhora Barton esteve doente e eu fiquei com ela. O Willy deveria ter-te dito, pedi-lhe que o fizesse. Até agora não me mandaste uma letra, respondeu. Porque estive com a senhora Barton, que detesto falar mal inglês. Tive de tratar dela, disse Anne-Marie com ar ofendido. Richard deixou-se cair na cama, sentindo o gosto do rum. Ora, que raio importa, rapariga? Tive saudades tuas e estou feliz por teres voltado. Beija-me. Assim, fizeram sexo, com os lábios, línguas, mãos, umidade e fogo, os êxtases molhados e a mais completa desvergonha. Hora após hora, ele sobre ela, ela sobre ele, ao contrário, a direito, ela com uma fértil imaginação, ele disposto a seguir a direção que ela indicava. És espantoso, disse no final. Ele tinha os olhos a fecharem-se, mas fez um esforço enorme por mantê-los abertos. De que modo? Fedes a rum. Mesmo assim ainda consegues fornicar. Boa palavra. Como um rapaz de 19 anos. Ele sorriu e fechou os olhos. Já devias saber, minha amiga. São precisos mais do que uns quartilhos de rum para darem cabo de mim, disse. Durei muito mais do que o John Adams e o John Hancock. O quê? Ele não preferiu resposta. Anne-Marie encostou-se ao monte de almofadas macias e ficou a olhar para o teto, perguntando a si mesma o que sentiria quando aquilo acabasse. Quando Cilly a convencera, ajudado por vários rolos de guineus de ouro, a seduzir Richard Morgan, ela abafara um suspiro, aceitar o dinheiro e preparara-se para muitas semanas de tédio. O problema é que não o sentira. Afinal, Richard era um cavalheiro, coisa que não se poderia dizer acerca de Cilly, esse monstro de duas caras e duas atitudes. Dizia-se cavalheiro de profissão, mas não seria capaz de reconhecer um no meio da rua. Não contara que a vítima fosse tão atraente, porém ela chamava-lhe belo. À primeira vista, um vulgar homem de Bristol, monótono e delicado, sem a pretensão ou a capacidade de fazer voltar cabeças. Depois, quando lhe sorriu da primeira vez, um véu pareceu cair-lhe do rosto e mostrou-se de súbito extraordinariamente belo. Por baixo das roupas do tempo, feitas para fazer todos os homens parecerem barrigudos, de ombros arredondados e marrecos, estava o corpo de uma antiga estátua grega. Pensou que, como dizia o provérbio, ele escondia bem o que valia. Só quem tinha olhos conseguia vê-lo. Que pena que nunca se tivesse valorizado o suficiente para se afirmar um amante soberbo. Oh, sim, soberbo. Como se sentiria então ela quando tudo tivesse terminado? Já não faltava muito, dependendo do quão maleável se mostrasse Richard. Cilly queria as coisas feitas o mais depressa possível e o rum seria uma grande ajuda. Suspeitava que o seu papel seria secundário, porém nunca conheceria o resultado. Mas representá-lo significava o adeus a Cilly e a Inglaterra. Ainda tinha um aspecto magnífico. Conseguia passar por 20 anos, embora já tivesse 30. Entre aquilo que Cilly em breve lhe pagaria e o que já lhe tinha pago no decorrer de 4 anos, poderia abandonar aquele país de porcos e voltar para a sua amada Gironda, para lá viver como uma senhora. Dormitou uma hora. Depois inclinou-se e acordou Richard. Richard, Richard, tive uma ideia. Ele sentia a cabeça dorida e a boca seca. Richard levantou-se da cama e dirigiu-se ao pequeno jarro onde Anne-Marie guardava a cerveja fraca. Com um bom copo, sentiu-se um pouco melhor, embora soubesse que levaria muitos dias a eliminar o rum do organismo se deixasse de beber. Mas quereria fazê-lo? O quê? Perguntou, sentado na cama com a cabeça entre as mãos. Por que não pomos casa juntos? A senhora Hale, lá de baixo, vai mudar-se. E a renda dos 2 andares é apenas 30 por semana. Podíamos pôr o quarto lá embaixo, para que não houvesse tantos degraus. E o William ficaria aqui em cima, ou na cave. A renda dele seria uma ajuda. Paga um chelim. Ah, seria tão bom ter uma habitação própria. Diz que sim, Richard, por favor. Não tenho emprego, minha querida, disse ele por entre as mãos. Mas eu tenho, em casa da senhora Barton, e tu em breve terás também, disse, consolando. Por favor, Richard. E se vier morar para cá um homem horrível, como me poderei proteger? Ele afastou as mãos do rosto e olhou-a. Poderia dizer que éramos casados, para tornar as coisas respeitáveis. Casados? Só para satisfazer os vizinhos, cher Richard, por favor. Era-lhe difícil pensar. E a cerveja estava a enjoá-lo. Richard percebera a proposta. E esta dava-lhe voltas no seu espírito confuso, interrogando-se se não seria de facto a melhor maneira. Qualquer dia já não seria bem aceito na Cooper's Arms, ou talvez fosse ele que já não queria lá ficar. Muito bem, acedeu. Ela saltou sobre a cama a sorrir. Amanhã, o Willie vai hoje ajudar a senhora Hale a fazer a mudança e depois pode ajudar-me. Amanhã. A notícia de que Richard se ia embora espantou os pais, que olharam um para o outro e resolveram não se opor. Consumia rum, cada vez em maior quantidade, entre a chegada à casa e a ida para a cama. Se mudasse para Clifton, teria de pagar pelo menos uma parte daquilo que bebia. Não posso negar ao meu próprio filho o que ele tem aqui, disse Dick. Tens razão, concordou Mag. Aqui o rum está sempre disponível. Assim, Dick emprestou-lhe o carro de mão, com que ia buscar serradura e provisões, e viu o filho carregar, com ar triste, duas arcas. E as tuas ferramentas? Fico com elas, disse Richard em tom ríspido. Duvido que necessite delas em Clifton. A casa em que a menina Latour e Willie Insull se alojavam estava situada no meio de uma das três moradias conjuntas em Clifton Green Lane, perto de Jacob's Well. Pela estreiteza das escadas e dos toscos tabiques que separavam as três secções, de modo a aumentar as rendas, tornava-se evidente que outrora o edifício fora apenas uma única habitação. As tábuas chegavam aos tetos, mas eram de muito má qualidade, cheias de fendas e suficientemente finas para se ouvir a voz aguda da vizinha do lado. A água furtada de Anne-Marie erguia-se só como uma única sobrancelha e tinha muito mais privacidade, como bem descobrira Richard ao olhar para a sua bela cama no novo alojamento do andar inferior. O nosso amor passará a ser muito mais público, afirmou secamente. Ela produziu um encolher de ombros gaulês. Todo o mundo faz amor, cher Richard. Em seguida proferiu uma exclamação e pegou na bolsa. Já me esquecia, tenho uma carta para ti. Ele pegou na folha dobrada e olhou com curiosidade para o selo, que não era de ninguém seu conhecido. Porém, o envelope estava corretamente endereçado ao Sr. Richard Morgan, e a caligrafia era de um escrivão. Caro senhor, dizia a carta, o seu nome foi-me gentilmente indicado pela senhora Herbert Barton. Julgo que seja armeiro de profissão. Se assim for, e se for capaz de me apresentar boas referências, e talvez de demonstrar as suas capacidades na minha presença, terei provavelmente um trabalho apropriado para lhe oferecer. Queira fazer a fineza de se apresentar às 9 horas, no meu estabelecimento, no número 10, Westgate Buildings, Bath, no dia 30 de setembro. Estava assinado, com uma mão trêmula e pouco erudita. Horatio Mither. Mas quem diabo seria Horatio Mither? Pensara conhecer o nome de todos os armeiros entre Reading e Weymouth, mas o Sr. Mither era novidade para ele. O que é? De quem é? Perguntava Anne-Marie, tentando espreitar-lhe sobre o ombro. É de um armeiro de Bath, chamado Horatio Mither, a oferecer-me trabalho. disse Richard, pestanejando. Quer falar comigo no dia 30, às 9 horas da manhã? O que quer dizer que terei de partir já amanhã. Ah, é o amigo da senhora Barton, arrulhou Anne-Marie, batendo as palmas de alegria. Baixou a cabeça até que as longas pestanas lhe lançaram sombras sobre as faces. Falei-lhe em ti, cher Richard, não te importas? Se significar um emprego, disse Richard, pegando-lhe e lançando-o ao ar. Nem me importaria que falasses em mim, ao próprio diabo. É pena que tenhas de ir amanhã. Anne-Marie fez beicinho. Disse a toda a gente destas maisons, casas, que somos casados e que tinhas vindo para cá e temos muitos convites para as visitar. O beicinho aumentou. Talvez tenhas de ficar em Bath, também na sexta-feira à noite. Só te volto a ver no sábado. Não importa. Se for um trabalho para mim, disse Richard, levando uma das arcas para um canto, onde pensava que Anne-Marie não quereria pôr nada seu. Continuo com pena que tenhas passado a cama cá para baixo, insinuou. Como Willy escolheu viver na cave, não havia necessidade. O que importa, Richard, se arranjares emprego em Bath? Perguntou com indiscutível lógica. Vamos mudar-nos outra vez. É verdade. Não é bom ter um compartimento para a minha escrivaninha? Perguntou. Adoro escrever cartas. E estava tudo tão apertado lá em cima. Ele dirigiu-se ao compartimento por trás do quarto e olhou para a escrivaninha solitária. Teremos de comprar móveis para lhe fazer companhia. Que estranho. Em toda a minha vida nunca precisei de mobilar uma casa, nem mesmo quando eu e Peg vivíamos em Temple Street. Peg, a minha mulher, já morreu, disse Richard, lacónico, sentindo de súbito a falta de uma bebida. Vou dar uma volta enquanto escreves as cartas. Mas ela seguiu-o até baixo, onde ficavam a sala e a cozinha. Uma contendo quatro cadeiras de madeira, uma mesa e um aparador, a segunda uma bancada e uma tosca lareira. Anne-Marie saberia cozinhar? Teria tempo para o fazer, se tivesse de passar as tardes e o princípio da noite com a senhora Barton, que se levantava tão tarde? Pôs-se em bicos de pés na soleira da porta e beijou-o. Com a breca, exclamou uma voz afetada. Mas é o Sr. Morgan, não é verdade? Richard interrompeu o beijo com um gesto brusco e voltou-se para ver o Sr. John Trevelyan Seeley Trevelyan a um metro de distância, em toda a glória do veludo ciclame bordado a preto e branco. Arrepiou-se-lhe o cabelo da nuca, mas consciente da presença de Anne-Marie, não pôde fazer o que mais lhe apetecia. Voltar o traseiro a Seeley Trevelyan e afastar-se pelo atalho. Ora vejam, mas é o Sr. Trevelyan, disse. É esta a esposa de que temos ouvido falar? Perguntou o peralvilho em voz fina, apertando de admiração os lábios pintados. Apresente-me. Richard ficou longo tempo em silêncio, esforçando-se por manter o rosto inexpressivo, enquanto o seu espírito, toldado pelo rum, examinava todas as possíveis consequências deste encontro infeliz e inoportuno. Ao lado e atrás do Sr. Trevelyan, encontrava-se um pequeno grupo de homens e mulheres que ele não conhecia, mas que, pelo traje caseiro que usavam, concluiu viverem numa ou noutra das habitações, junto à de Anne-Marie. Que deveria fazer? Como deveria responder? Apresente-me, exigiu Seeley. Tal como a maioria dos ingleses, Richard pouco sabia de leis, mas tinha consciência de que, uma vez tendo-se referido a uma mulher como sua, esse facto tornava-a, com efeito, sua esposa pela lei comum. Quando Anne-Marie lhe propusera dizer aos amigos e vizinhos que tinha casado com ele, Richard, apesar do seu estado de ressaca, retivera juízo suficiente para decidir que ela se poderia gabar do enlace quanto quisesse, mas que ele nunca confirmaria as suas palavras. E ele estava agora, confrontado pelo seu inimigo, Cilly Trevelyan, no meio dos vizinhos de Anne-Marie, e sentia-se pressionado pelo dilema. Se aquela apresentação implicasse que ela era sua mulher, então, enquanto coabitasse com ela, Anne-Marie se-lo-ia de facto pela lei comum. Se a repudiasse publicamente, adquiriria o estatuto de prostituta perante os vizinhos e começaria a perseguição. Encolheu mentalmente os ombros. Que assim fosse. Seria sua mulher até ou se deixasse de coabitar com ela. Embora detestasse as suas analogias municiais de tão mau gosto, tanto como o facto de se ter deixado apanhar nos seus artifícios sexuais, não poderia transformá-la de uma respeitável criada numa rameira. Da vida dos dois, era a dela que se movimentava em redor de Jacob's Well e dos seus habitantes. Anne-Marie, disse simplesmente. O que está o senhor a fazer aqui? Perguntou em seguida. Meu caro amigo, vim ao cabeleireiro. O senhor Joyce, conhece? Cilly apontou para um homem afetado que se encontrava a seu lado. Vive aqui mesmo. E foi assim que soube que se tinham casado e vindo viver para aqui. Tirou um lenço de renda que passou delicadamente pela testa. Está um dia muito quente para o fim de setembro, não acha? Oh, senhor, por favor, entre, disse Anne-Marie, fazendo uma vénia num restolhar de saiotes. Um descanso no fresco da nossa sala, falo a sentir melhor. E fez entrar o indesejável visitante e obrigou-o a sentar-se numa das cadeiras, abanando-lhe depois a testa com a ponta do avental. Richard, meu amigo, temos alguma coisa para oferecer ao cavalheiro? Perguntou com doçura, obviamente impressionada com tanto estilo. Até que eu vá buscar cerveja e rum à Black Horse, não há nada, disse Richard, indelicadamente. Então vou buscar uma caneca para trazer cerveja e outra para cerveja fraca, disse ela. E agarrou nos muitos folhos das suas saias para se dirigir à cozinha, assegurando-se de que Cilly lhe desse uma espreitadela aos tornozelos. Não tenho nada que lhe agradecer, Morgan, disse Cilly, logo ficaram sós. A história que inventou o meu respeito levou-me a várias entrevistas desagradáveis com o almoxarife. Não sei o que fiz para o ofender enquanto trabalhou com os aparelhos do Sr. Cave, mas não foi certamente o suficiente para merecer as muitas mentiras que contou na fazenda. Não foram mentiras, respondeu Richard no mesmo tom. Vi-o a trabalhar à luz da lua cheia, numa noite sem nuvens, e ouvi o seu nome. Sorriu. E como foi suficientemente imprudente para conversar abertamente com o Sr. Cave e com o Sr. Thorne, enquanto outros os escutavam, será exposto como o vilão que é, Sr. Cilly Trevelyan. Anne-Marie voltou com uma caneca branca e vazia em cada mão. A cerveja será conveniente, senhor? Perguntou ao visitante. A esta hora do dia, sim, respondeu o Sr. Trevelyan. Com uma caneca em cada mão, Richard dirigiu-se à Black Horse, no supé de Brendam Hill, enquanto Anne-Marie se instalava noutra cadeira para conversar com aquele augustamente importante cavalheiro. Quando Richard voltou, descobriu que tinha feito uma caminhada em vão. O Sr. Trevelyan estava na soleira da porta, ocupado a beijar a mão de Anne-Marie. Espero que o possamos ver mais vezes, monsieur, disse ela sorrindo dengosa. Ah, prometo-lhe que sim, exclamou ele na sua voz de falsete. Não se esqueça de que o meu cabeleireiro vive aqui mesmo ao lado. Anne-Marie soltou uma exclamação aflita. A senhora Barton, vou chegar atrasada. O senhor Trevelyan ofereceu-lhe o braço. Como conheço bem a senhora, Madame Morgan, permita-me que a escolte até a casa dela. E lá partiram, com as cabeças juntas, ele murmurando doces tolices, ela soltando risinhos. Richard observou-os, enquanto voltavam à esquina de um atalho próximo com casas por terminar. Soltou uma exclamação zangada e dirigiu-se ao carro de mão do pai. Teria de ser devolvido. Que tola era a cabra francesa! Sorrindo e adulando Silly Trevelyan e outros que tais, só porque vestia um veludo ciclame que alguma criança pobre fora forçada a abordar na casa de trabalho, sem ver um tostão de recompensa.